الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. Chegamos ao fim da vida de Adão, que a paz de Deus esteja com ele. Adam, alayhi salam, o pai da humanidade, aquele a quem Deus criou e soprou nele de seu espírito. Nos disse o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sobre a criação de Adão, no hadith que é relatado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal: khalaqallahu Adam tuluhu 60 dhira'an, thumma qal: idhhab فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Deus criou a Adão com a altura de 60 dhira', 60 braços, aproximadamente 30 metros. E disse: vá e cumprimente aquele grupo de anjos e ouça com o que eles te cumprimentarão, pois este será o teu cumprimento e o cumprimento de tua descendência depois de ti. Então Adão foi até os anjos e disse: Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. E os anjos responderam: Assalamu alaika wa rahmatullah, e que a paz esteja convosco e a misericórdia de Deus. Então eles adicionaram: wa rahmatullah. Então esse é o cumprimento da descendência de Adão. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então concluiu: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم, todos aqueles que adentrarem no paraíso terão a imagem de Adão. E assim a criação desde aquela época diminui até os dias de hoje. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Também sobre Adão, que a paz de Deus esteja com ele, e sobre a sua criação e a sua vida, tanto no paraíso quanto na terra, Ibn Abbas, interpretando a palavra de Deus na qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Então Adão recebeu palavras de seu Senhor e ele, Deus, o perdoou. E citamos anteriormente que quando Adão e Eva erraram, eles pediram o perdão de Deus e disseram palavras às quais Deus os orientou. Quais são as palavras que eles disseram? رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ó nosso Senhor, injustiçamos a nós mesmos, e se o Senhor não nos perdoar e ter misericórdia de nós, seremos dos perdedores. Então Ibn Abbas radiyallahu anhuma diz: قَالَ آدَمْ يَا رَبْ أَلَمْ تَخْلُقْنِي بِيَدِكْ قِيلَ لَهُ بَلَى وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكْ قِيلَ لَهُ بَلَى وَعَطَسْتُ فَقُلْتَ يَرْحَمْكَ اللَّهُ وَسَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكْ قِيلَ لَهُ بَلَى وَكَتَبْتَ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَ هَذَا قِيلَ لَهُ بَلَى قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تُبْتُ هَلْ أَنْتَ رَاجِعِي إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ. Adão disse a Deus: ó meu Senhor, o Senhor não me criou com a tua mão? Foi dito a ele: sim. E soprou em mim de teu espírito? Foi dito a ele: sim. E eu espirrei, e o Senhor me disse: Yarhamkallah, que Deus tenha misericórdia de ti, e a tua misericórdia prevalece sobre a tua ira. Foi dito a ele: sim. e o Senhor decretou que eu fizesse isso, que eu comesse da árvore e descesse à terra. Foi dito a ele, sim. Então Adão pergunta, se eu me arrepender, o Senhor me fará voltar ao paraíso? Afara'aita in tubtu, hal anta raji'i ila al-jannah? Disse, sim. Observem como é a relação de Adão com Deus o Altíssimo. Uma relação de adoração a Ele, exaltado seja. Respeito, obediência. Adão nos ensina como devemos nos dirigir a Deus. Assim vemos a história de Adão e a história da misericórdia de Deus com Adão e com todos aqueles de sua descendência que o seguirem no caminho correto dos profetas. Adão vive uma vida repleta de obediência a Deus, cheia de virtude e conselhos aos seus filhos. Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allahu, Allahu, Allah. Sa'ata shajaruna taqalhajaru, shaqal qamaru. E chega a hora da morte de Adão. Chega a hora de Adão se despedir de seus filhos e se despedir desse mundo, para que depois, no dia da ressurreição, ele seja ressuscitado junto com toda a sua descendência e seja introduzido por Deus, o Misericordioso, no paraíso. Já citamos um relato que cita algo sobre a morte de Adão. Nos é relatado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, no que é relatado por At-Tirmidhi, no hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, lamma khalaqa Allah Adam masaha dhahrah fasaqata min dhahrihi kullu nasmatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yawm al-qiyamah wa ja'ala bayna 'aynay kulli insanin minhum wabisan ay bariqan min nur وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال ربي وكم جعلت عمره قال 60 سنة قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. Também é relatado que quando Deus mostrou a Adão toda a sua descendência e fez na face de cada um uma luz, então Adão perguntou, quem são esses? Deus respondeu, essa é a sua descendência depois de ti. E chamou a atenção de Adão a luz da face de um homem. Então Adão disse, meu Senhor, quem é este? Deus disse-lhe, este é um homem das últimas nações da sua descendência, cujo nome é Daud, Davi. Então Adão perguntou, meu Senhor, quanto lhe destes de vida? Disse, 60 anos. Então Adão disse, meu Senhor, adicione a ele 40 anos da minha vida. Então agora chega a hora da morte de Adão. 1000 anos menos 40 anos. Adão viveu 960 anos. E desde aquela época, a expectativa de vida do ser humano diminui até os dias de hoje. Assim também a estatura do ser humano diminui até os dias de hoje, assim como informou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu, Allahu, Allah. Jibril ata laylata asra warrambu da'a fi hadratihi. O anjo da morte vem ao encontro de Adão. nos é relatado, فَلَمَّنْ قَضَ عُمْرُ آدَمْ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ. Então Adão disse, أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُرِ أَرْبَعُونَ سَنَةً. Mas não falta da minha vida 40 anos? Ou seja, Adão sabia quantos anos ele viverá. E também contava os dias, contava os anos de sua vida. قَالَ أَوَلَمْ تُعْطِهَا إِبْنَكَ دَاوُدِ. O anjo disse, você não os deu a seu filho Davi? O profeta sallallahu alaihi wasallam então disse, então Adão recusou e sua descendência recusa, esqueceu e sua descendência esquece, errou e sua descendência erra. فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ. Também nos é relatado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou essa história da recusa e do esquecimento de Adão, de que ele tenha dado ao seu filho Davi, Daud alaihi salam, 40 anos de sua vida. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando leu o versículo da dívida, Ayat ad-Dain, que é o maior versículo do Alcorão, e onde Deus aconselha que nós escrevamos a dívida e que tenhamos testemunhas. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao ler esse versículo, disse inna awwala man jahada Adam, e citou essa história. E também citou que quando Adão deu ao seu filho Davi 40 anos de sua vida, Allah subhanahu wa ta'ala registrou isso e fez os anjos testemunhas dessa doação. فكتب الله عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. Também é narrado por Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, um dos grandes companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que quando chegou a hora da morte de Adão, ele disse aos seus filhos, eu desejo dos frutos do paraíso. Então eles saíram para buscar desses frutos e procurar realizar o desejo do pai deles. إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتب أي كل أدوات تجهيز الميت ودفنه فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون قالوا أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. Então quando os filhos de Adão saíram para procurar realizar o desejo dele, os anjos os encontraram e disseram a eles, ó filhos de Adão, o que procuram? O que querem? E os anjos carregavam com eles as ferramentas para preparar a Adão e o seu enterro. Então os filhos de Adão disseram, nosso pai está doente e desejou dos frutos do paraíso. فقالوا لهم ارجعوا قد قضى أبوكم. Voltem, pois vosso pai já faleceu. Então os anjos chegaram até Adão, que a paz de Deus esteja com ele, o lavaram, o perfumaram, o amortalharam, o envolveram um tecido, cavaram para ele, rezaram para ele e o enterraram em seu túmulo. ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم. Jogaram assim a terra por cima dele e em seguida disseram, ó filhos de Adão, esta é a vossa tradição. Ou seja, os anjos ensinaram aos filhos de Adão, ensinaram ao ser humano como devem fazer quando alguém morrer. O ser humano ainda não sabia quando alguém morre o que fazer com ele. A morte de Caim foi uma morte oculta. Ninguém viu os dois corvos na frente de Caim ensinando a ele o que fazer com seu irmão Abel. Agora, quando morre Adão, que a paz de Deus esteja com ele, os anjos o enterram e dizem, Ya bani Adam, hadhihi sunnatukum. Ó filhos de Adão, esta é a vossa tradição. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا في حضرته الله والعز لنا بإجابته. Assim se deu o fim da vida de Adão, que a paz de Deus esteja com ele na terra. E sobre o local onde ele está enterrado, lemos várias narrativas sobre este assunto. Deus bem sabe onde ele está enterrado. Porém, citamos as narrativas que lemos. Em algumas narrativas lemos que ele foi enterrado no ponto onde ele desceu do paraíso. Em algumas narrativas lemos que ele desceu na Índia. Outra narrativa diz que ele está enterrado em Jabal Abi Qubais, em Meca, na cidade de Meca, próximo à Kaaba, num monte logo em frente à casa sagrada de Deus. Outros relatam também que Noé o transferiu para Beit al-Maqdis, Jerusalém. E eu conhecer onde Adão está enterrado não me beneficia. E eu também desconhecer onde ele foi enterrado não vai me prejudicar. E assim também Eva morre um ano após a morte de Adão. Estes foram alguns detalhes da história de Adão. Abu al-Bashar, o pai da humanidade, الذي خلقه الله بيده, a quem Deus criou com a sua mão, ونفخ فيه من روحه, e soprou nele de seu espírito, وأسجد له ملائكته, e fez os seus anjos prostrarem a ele, وعلمه أسماء كل شيء, e ensinou a ele os nomes de todas as coisas, وأسكنه جنته, e o fez morar em seu paraíso. Essas são das virtudes de nosso pai Adão, a quem o profeta sallallahu alaihi wasallam nos citou que foi um grande profeta. E esta foi a sua história. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente em todos os assuntos e que nos beneficie com essas histórias e que nos guie a senda reta. Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allah. وسيلتنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته. الله, الله.